O Super Sonic transforme, bora curtir. DJ Vinícius é que detona e que comanda. E todo mundo se balança. Guimarães Transportes e Super Sonic Transformes. A dupla que agita, a dupla que sacode. Guimarães Transportes e Super Sonic Transformes. A dupla que agita, a dupla que sacode. DJ Betinho e Isabelense. Aqui pra gente almoçar, não é filé, mas é chibé, chibé, chibé, chibé, chibé, chibé, chibé, chibé, chibé, chibé, chibé, chibé. Canta minha autarquia. Una mano arriba, tomando tequila, una mano arriba, tomando tequila, una mano arriba, tomando tequila con limón y sal. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Amor e soca, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Amor e soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Amor e soca, pica, pica, pica, pica, pica, pica. O maior sucesso em Tecno Melody, Marlon Brando. A musa das produções, ou melhor, um exemplo de DJ mulher no Pará. Me

inédita do Pará. DJ Betinho e Isabelense. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. DJ Betinho Isabelense. DJ Junior Vital. Vital. Vital. One, two, three, four, papito. Agora todo mundo vai mexer. Vem pra cá se balançar. Pega de fogo, não para de tocar. Todo mundo vai mexer, vem pra cá se balançar. Super pop, pega de fogo, não para faz de tocar. Faz o S, é a galera do Jacks. Faz o S. Mexe esse bumbum e desce até o chão. Vigo, vigo, vigo. Melly. Vigo, vigo, vigo. Melly. Desce aí, vem meu bem,

Melody, a musa das produções, ou melhor, um exemplo de DJ mulher no Pará. TR7, a máquina do sucesso, gatinha. Tô trazendo a novidade que você vai se amarrar, gatinha. Essa dança é gostosa e a galera vai virar, gatinha. Tô trazendo a novidade que você vai se amarrar, gatinha. Essa dança é gostosa e a galera vai pirar. Como é que é? Tchaco no tchaco, tchaco no tchuco. Eu e você no tchuco, tchuco. Tchuco no tchaco, tchaco no tchuco. Aí o papai fica maluco. Tchuco no tchaco, tchaco no tchuco. Eu e você no tchuco, tchuco no tchaco, tchaco no tchuco. Aí o papai fica maluco. A sua mãe falou pra mim que eu podia te levar na balada. Não se preocupe, minha tia, não precisa ficar preocupada. A sua filha tá em boas mãos, tá sob minha proteção. Mas ela não imagina o que você faz no batidão. A sua filha tá em boas mãos, tá sob minha proteção. Mas ela nem imagina que você faz um batidão. Como é que é? Tchuco no tchaco, tchaco no tchuco. Eu e você no tchuco, tchuco. Tchuco no tchaco, tchaco no tchuco. Aí o papai fica maluco. Tchuco no tchaco, tchaco no tchuco. Eu e você no tchuco, tchuco. Tchuco no tchaco, tchaco no tchuco. Aí o papai fica maluco. A máquina do sucesso. DJ Mel, agora com seu joguel profissional. Na condição, estourei logo o Xandão. É de lei botar na mão que ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não resisto, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de abai de tuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as balete que comanda aqui. Sou linda, menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que não é pia. Sou linda, menina, que chega roubando cena. Tocada da viola e a balete no esquenta. Sou linda, menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que chega roubando cena, calcada tá de olho e a balete não esquenta. É de lei botar na mão, que ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não revista, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de abai de tuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as balete que comanda aqui. Sou linda, menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que não é pia. Sou linda, menina, que chega roubando cena. Cocada da viola e a balete no esquenta. Seguindo você, não tenho coragem de dizer que sou louco por você. A minha cabeça não para um minuto sequer de pensar como seria te ter. Mas hoje é o nosso encontro, minhas mãos estão suando frio. Meu coração acelerado, você é tudo pra mim. E eu te beijo, uma foto pra registrar nossos momentos. Pra depois olhar no site os nossos sentimentos. Portal Avis, com os irmãos Naldo e Eber. Comandando as batidas, são um show. DJ Nene, no pancadão, vão, vão. DJ Mel, agora com seu showgirl profissional.

castigo é pouco. Fale que é pedroso.